A GuideMe oferece-lhe um serviço personalizado na área da multimédia, locução e aplicações Android que tornarão a sua empresa mais apelativa, atual e competitiva. Estamos ao seu dispor para o aconselharmos. Fale connosco. www.guide-me.pt. Elemento de canto más grande para ciegos en Guatemala. Llega el tiempo de un reencuentro de unidad internacional. La Asociación de Ciegos para la Cultura y el Deporte, ACC de Guatemala, te invita a vivir el cuarto Festival Internacional de la Canción de Personas con Discapacidad Visual. Contando con la participación de artistas de toda América Latina, quienes expondrán sus talentos artísticos en las categorías folclórico y popular. No te lo pierdas por esta emisora perteneciente a Radio Corporación Hispana, RCH. Todos los derechos reservados. ACC de Guatemala 2012. Tocam agora as melhores músicas em inglês. Ooh. looking, the palm trees swaying in the wind, images. You sang me Spanish lullabies, the sweetest sadness in your eyes, clever trick. Baby, Set it free. gotta eat, stay on my toes. Got a lot of beef, so logically, I pray on my foes. Hustle's still inside of me. And as far as progress, you'd be hard-pressed. Find another rapper hot as me. I gave you prophecy on my first joint, and y'all all lamed out. Didn't really appreciate it till the second one came out. So I stretched the game out, extra name out, the jigger on top, and drop albums non-stop for y'all, nigga. Compartir es algo natural en nuestra familia. Nosotros queremos ser parte de ella. Radio Antena Web, tu mejor compañía. Festa appena cominciata è già finita. Il cielo non è più con noi. Il nostro amore era l'invidia di chi è solo. Era il mio orgoglio, la tua allegria. È stato tanto grande ormai. Non sa morire, per questo canto e canto a te, la solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore, chissà se finirà. Se un nuovo sogno la mia mano prenderà, se un'altra io dirò le cose che dicevo a te, ma oggi devo dire che ti voglio bene. Per questo canto e canto te, è stato tanto grande ormai, non sa morire. Per questo canto e canto te. Se finirà, se un nuovo sogno la mia mano prenderà, se un'altra io dirò le cose che dicevo a te, ma oggi devo dire che ti voglio bene. Per questo canto e canto te, è stato tanto grande ormai, non sa morire. Per questo canto e canto te.

prejudice. Want a song about it? Like to hear it? Here you go. Free your mind. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. have happened. If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much. Thank you. lucky day. No one makes me feel this way. Watch the waves and feel the sand. Kiss me now, take my hand. Hear all the laughter in the street, smiling in the summer heat. Cool touch of your hand in mine, can be together. What I'm feeling, it's never been so easy. When I'm dreaming, summer dreaming when you're with me. Darkest night, go turn up the radio. Don't ever let me go. All the tears I've cried before, they can't touch me anymore. Now that you are by my side, it's all I need to know. What I'm feeling, it's never been so easy. When I'm dreaming, summer dreaming when you're with me. Come on. Un caso serio nella radiofonia. Du sagtest, frag mich nicht, ich Still sleeping until you go home. Well, I can't look at you this morning. I should probably have a sign. It says leave right now or quicker. You've overstayed your time. Peaceful on your shoulder. Your arm warm around my side. But it's different now, it's morning. And I can't face your smile. The second that I feel your safe hands reaching out for mine. Slip away and out of sight. You've overstayed your time. If I don't believe in love, nothing is good for me. If I don't believe in love, nothing will last for me. If I don't believe in love, nothing is new for me. Nothing is warm for me. And nothing is real for me. If I don't believe in love, you're too good for me.